ver. Estourou, menino. E essa é mais uma Niratã. E assim, Portal do Arrocha. É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos. Porque se toda vez eu vou sofrer assim, eu volto. Eu volto atrás na minha decisão, pelo bem do meu coração. Você pode estar bem, mas eu não, eu não. Eu faço tudo que tiver que fazer pra ter de volta, pra amar você, pra amar você. Canta comigo assim. Olha que morena, vê como eu tô. Você não se divina, pelo amor de Deus. Me traz de volta o teu amor. Me traz de volta o teu amor. Olha que morena, vê como eu tô. Você não se divina, pelo amor de Deus. Me traz de volta o teu amor. Me traz de volta o teu amor. Você vai ganhar o poder. É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos. Porque se toda vez que eu vou sofrer assim, eu volto, eu volto. Eu volto atrás na minha decisão, pelo bem do meu coração. Você pode estar bem, mas eu não.